Deixa eu ver que empresas eu tenho a agradecer por essa beleza de jogo. Muito obrigado, Creata e Contínuo. Contínuo? Eu já ouvi esse nome antes. Ah, não. Ah, não. Essa merda. É, gente, vocês sabem como é que é, né? De vez em quando você menos espera que uma coisa poderia acontecer, ela vem e te pega por trás com toda a força. Eu não sei, eu já comecei mal pra caralho, era pra ser um começo foda, já estraguei. Eu tô há 4 anos pra fazer esse vídeo. 4 anos? Vocês têm noção do que é 4 anos? Nem eu tenho noção do que é 4 anos. O tempo simplesmente passou. E eu daria toda a razão pra uma pessoa normal que acreditaria que eu passei esse tempo todo pensando como fazer dessa ideia a melhor do mundo. Mas não, eu simplesmente esqueci que eu tinha feito essa promessa por muito tempo. E toda vez que eu lembrava, eu sentia que não tava na hora certa de fazer isso. Até que finalmente eu me lembrei e num momento bom. Por quê? Porque a gente está na época do Big Brother Brasil e eu vou pegar views. A versão que eu tinha baixado desse jogo há anos atrás simplesmente não rodava no meu computador. Hoje em dia, não sei se é alguma coisa de compatibilidade com Windows 10, mas simplesmente roda. E eu é que não vou brigar com o jogo por querer rodar no meu PC pela primeira vez. Então, meus amigos, eu tô aqui pra apresentar pra muitos de vocês que podem não conhecer o jogo do Big Brother Brasil lançado em 2002. Uma mescla de The Sims com tristeza. Eu quero já começar dizendo pra vocês que esse jogo aparentemente foi feito em 2 semanas. Sendo um desenvolvedor de jogos, eu acho muito difícil de acreditar nisso, principalmente nessa época, porque era uma época que todo tipo de programa que tu ia mexer era bastante arcaico, até os computadores eram, então como é que tu ia fazer tudo isso? E só tem 2 desculpas. Ou os caras eram, na verdade, muito bons, só que sempre caíam em trabalhos com direção merda, ou eles falaram que foi tão pouco tempo de produção para justificar o jogo que vocês vão ver agora. Para minha sorte, eu gravei diversas das minhas primeiras impressões do jogo e eu vou poder passar elas para vocês aqui. Será que vai ser tipo aqueles negócios igual The Sims, que os caras vão falar HWGW? Bom, vocês já estão vendo aí a imagem do menu, que ele é uma belezura, é várias vezes Big Brother Brasil repetido no fundo como textura, e na frente a gente tem esse pedaço de plástico azul. Um adaptador de tomada? Não sei o que é isso aqui. Parece uma skin do Windows Media Player de 2002. O que, que tem no ajuda? Eu não deveria ter clicado no ajuda. Ele abriu o site. Dúvidas frequentes. A exibição de imagens do jogo está lenta. As animações dos personagens e a rolagem da tela parecem pular frames. Desmarque a opção exibir paredes. Eu tenho um computador abaixo da plataforma mínima. É possível jogar? Caso o jogo funcione em seu computador, você poderá jogar BBB. Porra! Boa dica! Qual que é os requisitos mínimos desse jogo? 32 MB de RAM. Windows 95, 98 ou 2000? Moleque, isso é muito velho, cara. Placa de vídeo, 2 MB. Como deu pra perceber, o jogo não ia pedir muito da minha máquina aqui em casa, então eu já tava bem seguro de começar a jogar ele. No início do jogo, você tem que escolher um dos 12 participantes do programa pra ser você, e os outros vão ser os seus concorrentes. Ali na direita, você consegue ver mais ou menos as estatísticas do personagem, tipo, quanto de carisma ele tem. Henrique, carisma, soco. Eu não achei tão carismática a cara dele. Caralho, o Henrique não quer sexo, velho, ele quer só amizades. Nem tomar banho. Marcão parece meio gordo pra ser um personal trainer. Prepara, cara, o físico do Marcão, tá... Libido! Ui, o cara é sexos! Paulinho! Libido! Ele não tem nada de carisma. Só que, sinceramente, eu não sei se isso é realmente aplicado na hora da gameplay. Eu, pelo menos, não senti nenhuma diferença em nenhuma dessas coisas que tem aqui. Eu normalmente não me daria o trabalho de falar o nome de todos os personagens, mas nesse jogo é especial que vocês saibam quem é quem, porque é um jogo todo sobre interagir entre pessoas. Então, vamos lá. Temos o Nakata, de 27 anos, gerente de hotel. Temos o Henrique, 25 anos, ator. Temos o Marcão, 24 anos, personal trainer. Temos o Paulinho, jogador de futebol, temos a Ana Lúcia, que é uma escritora, temos a Sheila, uma dançarina, temos o Guga, um estudante de jornalismo, temos o Vitor. Porra, caralho, que porra de foto. Parece aquele bicho do meme, aquele. Caralho, parece o Gaveta. Parece o Gaveta. Qual é, porra? A cara dele de, porra, lá vem o Jovem Nerd pedir efeito de novo. Temos Joana, de 38 anos, advogada. Temos Tainá, estilista. Temos Natália, dentista. E Patrícia, modelo. Não, esse daqui é um óculos irado, velho. Libido no no talo do... Safada. Obviamente eu não ia deixar passar a chance de pegar um personagem com o meu próprio nome, que também divide outras coisas comigo, como a banha. O jeitinho que ele anda. Tchuki. Porra, Jovem Nerd, na moral. Vamos à explicação de como é que funciona o jogo dentro do jogo. Então, o BBB é um jogo que existe na vida real, você sabe disso. O jogo se passa durante os 7 dias de cada semana. Caso você não saiba que as semanas têm 7 dias, caralho. Pra mostrar com facilidade o que, que cada um dos dias da semana corresponde nas regras do jogo, eu vou mostrar minha primeira semana assim na casa. Minha chegada na casa já foi com duas grandes surpresas. A primeira é que o Marcão era bombado pra cacete. E a segunda é que eu podia contar piadas pra ele. Mano. Ele é bombadão. Contar piada, bora. Não. Tu é corno. Ele gostou. Você também pode dançar com os brothers, se você tiver algum nível de afinidade com eles, mas é tão emocionante quanto parece. E você também pode conversar, que aí sim tem algumas das pérolas. Conversar. São Paulo, Palmeiras, que time é esse? Botafogo! 17? Que isso, hoje... cartas? Não. Pô, eu prefiro a carta As. Ah, mas eu gosto do 3. Não. 5. Marcão ganha a discussão, com certeza. Você já deve ter percebido, mas em todas as interações que você tem com o personagem, você recebe pontos em troca. Isso só aumenta a sua afinidade com ele, e quanto mais pontos, mais interações você pode desbloquear com aquele personagem. O problema é que, não sabendo disso ainda, eu cliquei em xingar. Continua conversando. Não xinga, não! Tatu, seu jegue. Jogo da velha. Porra! Menos 377. Seja por isso aí, ó, mouse. A mouse. Como infelizmente os tempos eram outros em 2002, a gente só pode paquerar as mulheres da casa. Vamos transar até o talo. Uma flor para uma flor. Só que eu tava tão interessado em paquerar a Ana Lúcia que eu não me liguei que tava tocando um alarme, que significava que em 10 segundos a gente ia ir pra primeira prova de líder. Dale. Uau! Diferente do BBB, que tem provas do líder que dependem de, às vezes, força de vontade ou a técnica, aqui só tem provas de sorte. Todas as provas são uma variação de escolha um objeto e veja se ele vai ser o certo. Essa aqui, eu tenho certeza. É aleatório. Ai, caralho, Marcão tá demorando. Marcão tá pensando demais, Marcão. Marcão, escolha uma peça, Marcão. Ô, Marcão! Então, depois de todo mundo escolher uma das peças, a gente podia revelar quem era o vencedor. Mas se for o Marcão, se fudeu. Por sorte, o Marcão não venceu. Ainda mais agora que minha afinidade estava baixíssima com ele, ele com certeza ia me pôr no paredão. Quem ganhou foi o Guga. Aí, Guga, fiquei sabendo que tu virou o líder da casa. Quer namorar? Sai daqui, irmão. Vira amigo dele. Vou te contar uma piadinha. Isso! Yes! As segundas, quartas e sextas não tem nenhum evento especial, então você tem que usar esses dias pra você se provar pra casa e pro público que você é um cara gente boa. Oh, meu coração, minha linda, minha deusa, minha loira. Buquê de flores? Quero, porra! Pera, você tinha paquerado a outra. Salsicha, chegou do nada! Ô, gatinha, porra, tu é o cupido que me acertou uma flecha no meu cu. Eita, 3B! No meu cu! E enquanto eu tentava conversar com a loiraça sobre amor, ela foi embora porque esse outro cara começou a tentar dançar comigo. E o nome dele era Nakata. Ah, não! A música, cara, esse jogo! Esse cara aqui, tá tentando roubar minha amizade com o Marcão, seu filho da puta, Henrique? Chifrudo do caralho! Canhão! Olha aqui, ó! Cozinha! Aqui, ó, cobra, víbora, burro, jegue, dragão, tua mãe. Foi aí que depois de xingar pra cacete o Henrique, eu entendi como é que funcionava o sistema de pontos e que eu tinha perdido toda a afinidade com ele. Agora eu vou contar uma piada. Não posso mais contar piada pra ele! Não pode, São Paulo. Futebol. Como o Guga era o líder, eu fiquei em cima dele pra fazer ele gostar de mim. E aí, Guga? Porquinho da telecena. Vaca da tua mãe, Guga. Tua mãe é uma vaca? Claramente o pessoal da Cal tava bem mais entusiasmado do que eu com essas conversas. Aí, Guga. Fluminense! É importante ressaltar também que o jogo não é todo só sobre interação com os outros personagens. Você também tem que comer e fazer suas coisas do dia a dia. E o jogo também não é só pátio. Você pode entrar na casa e viver a vida normal do BBB. Como, por exemplo, comer a comida dos outros. Nham, nham. Nham, nham. Nham, nham. Nham, nham. Nham, nham. Nham, nham. Vamos comer dos outros. Deixa alguém sem comida. Nham, nham. Nham, nham. Sheila chegou, eu tô comendo o prato dela. Vai, merda, sua taturana do caralho. Popularidade 1%, vai ser expulso do primeiro paredão, mano. Todo mundo te odeia, caramba. O primeiro nível lá em cima é a aceitação, e esse nível sobe com você fazendo tarefas da casa que o pessoal veja, como, por exemplo, varrer a casa, cozinhar a comida pra todo mundo, lavar a roupa e etc. O de baixo é a... Pera, minha dentição tá podre. Motivação? Minha dentição tá... A motivação do personagem aumenta fazendo coisas que deixam ele feliz, como, por exemplo, ficar na piscina. O terceiro status é a energia do personagem, que aumenta você dormindo, sentando e etc. É pra você ter mais gás pra fazer as coisas. O quarto é a fome, que é óbvio que você tem que fazer. E o quinto é a higiene, que você tem que tomar um banhinho. O maior problema do banho é que o personagem sempre assovia a mesma canção. O que parece uma crítica idiota a se fazer, só que toda hora tu tem que tomar banho, porque senão tu vai ficar todo catinguento. Quando tu tá catinguento, tu não pode nem... Seu nível de higiene está muito baixo pra conversar. Higiene muito baixa pra comer. Que não faz nem sentido, mas tu não pode. Aí tu tem que ir pro banho e ouvir a mesma, maldita, canção, toda santa vez. Já faz dias que eu joguei isso e eu ainda sei de cor a música. De qualquer modo, voltando à gameplay, eu já vi que na primeira semana eu tava sendo detestado. Popularidade zero! O Marcão pensando no Palmeiras. Então eu tentei mudar isso, me reconciliando com o Henrique. Meu... Pô, trégua, velho. Trégua, Henrique, tão cara, gente boa. Yes! Felizmente ele aceitou minhas desculpas, a gente ganhou bastante pontos e agora só a Sheila me detestava porque eu comia a comida dela e mandei ela a merda. E aí, como era sábado à noite, era dia da escolha do líder de quem ia ir para o paredão. Dia de votação do líder. Isso é tão direto quanto parece que seria. Você só tem que esperar a máquina escolher quem vai ir para o paredão e, nesse caso, ela escolheu o Paulinho, também conhecido como o Salsicha da casa. É, Paulinho. E olha que o Paulinho tinha um carisma épico, né? Se fudeu. Caralho, sobreviveu o paredão? O Cebolinha! O Cebolinha! Cebolinha! O Cebolinha. Joana! Eu tinha conseguido escapar do paredão mesmo tendo zero de popularidade e agora eu precisava de alguma estratégia pra sobreviver mais um dia. E por sorte, era domingo, o dia em que todo mundo da casa vai pro confessionário votar em alguém. E no domingo é liberada uma nova opção de interação com os outros, chamada... Fazer complô? Fazer um complô com o Nakata. Não, com a Sheila, a mulher que não gostou. Ela que se foda. Nakata. Yes, ela concordou. 69. De fato, nessa hora eu fui burro. Eu devia ter marcado a Sheila, que era quem eu tinha pior afinidade da casa, e não o Nakata, que era um cara que vinha dançar comigo. Inclusive, eu mal mencionei isso, então, só pra explicar pra vocês, existe o confessionário nesse jogo aqui, só que você só confessa sobre coisas nada a ver. Tá falando de gaita no confessionário? Falando de violão? Você basicamente vai até lá, fala sobre algum tópico aleatório e sai. Ai, rapaziada, leão, véi. É, pô, Sagitário, sei lá que porra é essa. Agora só precisava garantir que a Sheila não ia votar em mim pro paredão durante aquela noite. Sheila, o negócio é o seguinte, São Paulo Futebol Clube acabou essa nossa rixa. Só que antes de eu conseguir tirar algo dela... Ai, meu Deus. Botando na cata. Cata é na cata. Que medo, caralho. Não! Ai, não, não, não, não! Não! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Vai, Joana, só... Depois de oficialmente conseguir me esquivar de ir parar no paredão, eu fui tomar um lindo de um banho. E depois... Ah, tá. Vou soltar um barrão. Acabou de tomar banho e foi cagar, mano. Não tem nada mais triste que isso. Paquera. Logo depois, tá espetando a merda. Sente o cheiro do meu dedo. Flores, rosas. Tem cheiro de rosas. Enquanto eu tentava conversar com o pessoal da casa, o Nakata chegou do nada e a gente achou que ele ia me fuder pelo que eu fiz com ele no paredão. Nakata pode cobrar. E será que o Nakata vai cobrar mesmo? Só que na verdade ele só queria dançar mais uma vez. Não só uma, como várias vezes. Comida preparada por Marcão? Yes, yes, yes. Já era, yes. Marcão. Já era, Marcão. Para, japonês, filha da... Deixa eu comer! Nhama, comida do Marcão é a mais gostosa da casa. De vez em quando também os personagens podem chegar em você e alertar sobre coisas que estão acontecendo em relacionamentos da casa, como por exemplo a gordinha me avisando que o Henrique tentou me meter no paredão. Henrique, eu tô sabendo, seu viado, seu chifrudo. Chifrudo é tu? Isso é um sapo, velho. Como o chifrudo do Henrique já tinha cozinhado, eu não pude cozinhar pra casa. Então eu embolei aí a minha primeira técnica. Eu ia comer tudo da casa só pra poder cozinhar depois pra eles. Yes! Uva! Uva no fogão, esse campo escopata. Enquanto eu tentava fazer um bem pra casa, as pessoas não paravam de vir me avisar do que tava acontecendo com o Henrique. Já tô sabendo, piranha! Pô, quer beijar? Safado, vem aqui, ó. Yes! E toda noite de terça-feira rola uma eliminação no jogo. Então... Cadê o Big Fone? Eu nem com o Big Fone. Big Fone é o caralho, eu tô com uma Big Fome, gente. E é que tu puto com a Joana, velho, não fez nada. A Cebolinha, não! Não! Tomou 1.600.000 votos. Joana, não! Eu te acompanho até a porta. Eu não acompanhei a Joana até a porta porque não tinha porta. Estamos presos nesse jogo. A partir desse momento, eu queria muito reconciliar com o Henrique, só que... Paz, paz. Ih, caralho. Então vai pra puta que te pariu, seu banana. Jogo da velha, canhão. Depois de um bom de um cochilo na sala do líder, onde ele não deveria estar, o Vitão acorda louco por mulheres. Ele ama baleia. Ai, acordei excitado, acordei de pau duro. Cadê? Cadê a Patrícia? Cadê a Patrícia? Não tem Patrícia, tem tu, vai tu. Eu vou pegar geral dessa casa. Não, não, vai pra fora não, que a mulher vai ver. Vai dançar, não sai que a Lorinha vai ver, não. Não, não vai pra fora não, que a Lorinha vai ver, porra. Ela tá ali do... Ih, caralho. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Porra, do nada, maior vontade de nadar que deu no gordão. Sai, Guga, seu merda! Ih, olha quem chegou. Nakata que entrou, Zé. Dança com Nakata. Ai, caralho. Mano, Nakata, tu... Nakata, eu quero pegar a mulher, ó, seu nerd virgem. Nakata, ele quer dançar. Virgem. Rosas, tem uma rosa aqui pra ti, ó, dentro das minhas calças. Beijar, trair, Patrícia? Ah, eu não posso trair a Patrícia, velho. Depois de conseguir falhar até em cometer traição dentro da casa do Big Brother, era a hora da prova do líder. Diga uma cor de bolas aí. A bola do Marcão. Puta que pariu. Se eu não podia ser líder, eu ia pelo menos tentar fazer eu ser gostável pra casa toda. Come na frente de todo mundo. Vai! Yes! Marcão vai ficar puto. Cozinha? Aí eu cozinho, tomo um banho, paquero a casa toda. Sai daí, sua piranha do caralho, prostituta. Só que sempre tinha algo que tava acontecendo que me impedia de fazer as coisas da casa. Eu só precisava comer todos os pratos e depois cozinhar antes de alguém cozinhar na minha frente. Era só isso que eu precisava, mas sempre dava algo errado. Ah, tá. Achei que você tá roubando, cara, a comida dela. Se na casa mas, não. Dançar comigo, cara. Ele, mano... Acho que esse cara é vivo. Depois de conseguir cozinhar e aumentar meu nível de aceitação, eu achei que talvez a traição trouxesse popularidade pro meu personagem na casa, né? O cara tem que jogar. Tá cagando aí, Natália? Tá cagando? Não, Natália. I want to have sex with you in the bed. O cara é mais... Trair. Yes! Aí vamos ver. Nada de beijo. Percebendo que meu nível de relacionamento com a Sheila tava muito baixo, eu tava tentando, acima de tudo, conseguir conversar com ela e melhorar esse caso entre a gente. Desbloqueei contar piada. Desbloqueei contar piada. Tu é uma vaca. E vaca da leite, sabia? É, sou um boi. Aqui, olha o sacão do touro. Yeah. Esse boi aqui também dá leite. Paredão, votação do líder. E... Toma, Paulinho! Second time, Paulinho! Levando em conta que eu tava tentando melhorar meus relacionamentos na casa ou expulsar os participantes que tinham um péssimo relacionamento comigo, era óbvio o que eu ia fazer agora. Eu posso fazer um complô com o Marcão. Bora, complô com o Marcão contra quem, velho? O contra Henrique. A Sheila, vamos tirar ela da o casa. Henrique, o Henrique que tá te xingando. Bora, complô contra o Henrique. Henrique, esse merda. Não. Qual é, Marcão? Ah, Marcão! Peixes? Não sei se de peixes, piranha. Eu tava tão desesperado pra tirar o Henrique que eu tava tentando fazer complô com a minha própria namorada contra ele. Patrícia, eu tenho 18 segundos pra fazer esse complô acontecer, Patrícia. Por favor, Patrícia. Tá minha namorada, só... Dar um tempo. Não tô acreditando, Patrícia. Não tô acreditando. Terminaram. Pra quebrar logo depois. O nível de higiene está muito baixo. Caga do Vitor de... Meu cu tá fedendo. Com a falha total do meu plano de fazer complôs na casa contra o Henrique, eu fui obrigado a rezar que ele caísse no paredão. Só que... Liguga, não, Guga! Liguga. Dançando com a ex. Patrícia, eu vou só tomar um banho ali, rapidex. Lavar ali, banho sinuca ali, rapidão. E enquanto eu fui tomar um banho rapidinho, só pra poder retomar o meu amor com a Patrícia, aconteceu a pior traição da minha vida. Vai dormir todo sujo. Marcão tá falando... Caralho, o Marcão te explanou pro Henrique, porra. Marcão, nem fudendo. Não, ele não vai pegar minha ex. Ah, se ele pegar minha ex, eu mato ele. Filha da puta, sai do banho! E aí, tchutchuca, roses are red, violets are blue, I want you to fuck cool. O Henrique tá aqui do lado. Que isso, velho? Reconciliar, reconciliar. Qual é, piranha? Eu tô bem aqui. Porra, tá falando mal de mim. Ô, piranha, tá falando mal da minha mulher, porra! Tava todo mundo falando mal de mim pro Henrique e falando que eu não tava bem com a minha namorada. Então tava tudo ficando bem claro de que eles estavam tentando armar pra cima de mim. Pelo menos, com a minha namorada, eu ia retomar o relacionamento pra acabar com isso. Ô, amor, volta pra mim. Vamos dançar, vamos dançar. Guga ou... Cara, que o Paulinho tem que geral deixa ele na casa, véi? Carisma. Mano, Guga, não! É verdade, Guga. É o carisma. Já era, velho. Porra, Guga! Não quer vir aqui no quarto? Não, delícia! Patrícia, tô sonhando com os drinks. Ixi, caralho, na carta não. E eu vou te dizer, essa casa é cheia de traíras. Porque de repente, quando eu vejo, até o Paulinho, cara mais carismático, tá dando em cima da Patrícia. Tu tá dando em cima da minha mina? Mas olha aqui o que eu faço que tu não faz. Olha aqui, ó, o que eu faço que tu não faz. Pô, não vai embora não. Olha aqui o que eu faço que tu não faz. Nakata deve estar em depressão, moleque. Nakata, você tá comendo cianeto. Yes, tá lá, yes. Vou lá, varrer lá na cozinha, só pra eles verem. É, porque é pra todo mundo ver isso. Ai, gente, essa cozinha tá uma sujeira depois que eu cozinhei o dia todo. Vou varrer. Tá, vamos lá, é agora. Tem que ser a nossa vez. É esse aqui, eu tenho certeza. Ah, é o baú, sete. É o baú. Acho que o Marcão vai ser o líder. Yes! Caralho! Eu não vou indicar o Vitor não, porque ele é o cara mais engraçado dessa casa. Líder vai indicar quem pro paredão? Terceiro paredão. Yes, porra! Complô contra Henrique. Bora, bora. Bora, como é que é o teu nome? Natália, bora. Por favor, aceita. Por que tu não aceita? Por que ninguém aceita esse complô? Por favor, Henrique, por favor. Ai, já marcaram eu, já marcaram eu. Ô, Natália, não. Natália, não! É isso que tu recebe, é isso que tu recebe por não querer tirar o Henrique. Porra, burra do caralho. Foi aí que eu percebi que ninguém dessa casa ia fazer complô comigo, não ia me ajudar em nada nesse jogo. Eu tinha que aumentar minha aceitação, aumentar minha popularidade, fazer minhas tarefas, aumentar meus níveis de personagem e crescer como pessoa. Bento falou, eu deitou na cama. Eu comecei a jogar o mais forte que eu podia. Eu tava indo pra cima do Henrique, eu ia fazer ele gostar de mim ao invés de eu tirar ele dessa casa. Eu só não sabia como, porque eu tinha um limite de coisas que eu podia fazer com ele e nada me dava ponto. Olha, ó, ganhei 32 pontos com ele. Pô, já tô no 73, nunca tive tão amigo dele. Caralho, Marcão veio dançar comigo? Óbvio que eu ia me aproveitar também no Marcão querendo dançar comigo, afinal o cara era o líder da semana, então tava tudo casando perfeitamente, ia entupir ele de piada e é isso aí. Só que aí o Marcão começou a agir meio sus. Onde é que anda, Tainá? Caralho, Marcão tá me seguindo. Marcão. Mano, que isso? Ei, Marcão, vamos na piscina. Caralho, Marcão, mano. Mano. Marcão, se eu descer até a hidromassagem, se ele não estiver atrás de mim, vai rolar. Marcão. Mano, acho que o Marcão quer te comer. Cara, ele tá me seguindo dentro da piscina, velho. Marcão quer te comer. Só que pior do que o Marcão me perseguindo de forma suspeita pela casa foi o que aconteceu durante a eliminação daquela noite. Ah, não. Ah, não. Nossa. Por favor, Sheila. Nossa. Que dia triste. O Henrique e a Sheila, as duas pessoas que eu tentei tirar da casa, ambos ficaram. Claramente o público de casa não queria me deixar ganhar esse programa. Eles queriam que eu sofresse, que eu ficasse com as pessoas que mais me detestam na residência. Eu perdi até a Natália, uma das possibilidades de traição. Só ia ter um jeito de eu ficar nessa casa. Me entregar todinho pro Henrique e pra Sheila. Eu sou obrigado agora a me dar bem com a Sheila. Cara, já cheguei no 100% de relacionamento. 100% não, 100% de relacionamento. 10% do relacionamento. Você namora. Marcão chegou do nada atrás de mim. Tô agora numa onda de tentar fazer amizade com geral pra ver se eu me safo dos problemas dessa casa. É, hoje o líder tem que ser seu pra tirar o Henrique. Manda, manda. Balão 8. É o famoso. Merda. O Nakata virou líder. Se deu bem. A vitória do Nakata basicamente garantiu que mais uma semana eu ia ficar nessa casa, porque ele me amava. Eu era o parceiro de dança dele, ele não ia me tirar. Então eu tinha tempo de melhorar meus níveis. É, conversar com o Henrique um pouquinho pra dar a subidinha diária. Que já tá no 130 já. Cara, não tem como você forçar todo mundo a gostar de você, entenda? A vida é assim. Juro, cara, Marcão vai se confessar. Peixes. Só que de alguma forma quem já tava me salvando de ir pro paredão também tava me ferrando de conseguir fazer as tarefas da casa que eu precisava fazer. Eu não conseguia cozinhar. Tá acabando a minha popularidade dentro da casa, eu preciso cozinhar. Yes, não tem comida. Porra, Nakata. Eu não conseguia varrer. Oi, Nakata. O que o Nakata quer comigo? Tá me seguindo. Vamos ser sinceros, né? É óbvio o que ele queria. E no momento que eu abaixei a vassoura... Eu não conseguia conversar com ninguém pra melhorar os relacionamentos. Mano, mas você já percebeu que o Henrique tá sempre nas tuas costas? Sim, ele é um filho da puta. Lá vem o Nakata pra dançar. Nakata quer dançar mesmo, que merda, eu tava falando com a Sheila, Nakata, que merda, velho. Cara, Nakata, se tu me colocar... Imagina, ele dança contigo o tempo todo e te bota no paredão. Yes! Boa, Nakata, caralho, por quê? Porque ele me ama e ele sabe que a Sheila não gosta de mim. Tava tudo lindo e dando certo, a Sheila tava no paredão, o Henrique aceitou a minha reconciliação. Yes! Tá subindo pra cacete agora. Tá subindo pra caralho! Caralho! Oh, yes! Ele aceitou a amizade comigo, eu ainda posso contar uma piada pra ele já, velho. Sai daqui, Marcão, cara! Nossa, agora eliminou o Henrique. Ia ser muito engraçado. Só que a gente teve um plot twist no paredão. Marcão? Não! Nossa! Mano, alguma coisa tá acontecendo nessa casa. Mano, não, Marcão não pode sair. Alguma coisa tá acontecendo nessa casa. Mas como a vida, toda hora a gente trocava uma tristeza por uma alegria. E a alegria da vez foi a reconciliação com o Henrique. Que isso? Mano, tá muito alto. Vai dar pra dançar com ele agora já. Mano, yes! Caralho. Cara, não tem como você forçar todo mundo a gostar de você, entenda? A vida é assim. Eu tava no topo do jogo, eu tava até conseguindo dançar com um cara que era meu arqui-inimigo. Só faltava a Sheila sair da casa. E então chegou a noite da eliminação. Ai, não! Meu Deus. Nossa. Não, a Sheila não faz nada nessa casa, não, o Marcão é muito foda, não. Ele me perseguiu pra ir na mensagem e comer o meu butico. Não! Faz carinho nele com o mouse. Nossa, cara, é a última vez que a gente vai ver a cara do Marcão, velho. Hoje a casa chora, velho. Mano, faz muito tempo que você não fala com sua namorada. Então, ele esqueceu totalmente. Não precisa, ela me ama. Eu precisava pelo menos ganhar a prova dessa semana pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa de bom na casa e me segurar por mais uma semana aqui. O da ponta da direita. Não, na real, vai ser o da Sheila. É a Sheila. Que isso? Acho que você vai ter que beijar ela e trair sua namorada, mano. É a única saída que seu plot twist é... É a única saída que... É a única saída que eu tô enxergando. Só que bem na hora que eu comecei a tentar pegar a Sheila, ela começou a falar de um assunto inusitado, sobre o momento Alura. E se você gosta de jogos e quer um dia aprender a fazer eles, quem sabe fazer uma versão melhor do Big Brother Brasil do que esse aqui, você pode ir atrás de aprender programação, modelagem 3D e muito mais, seguindo os cursos da Alura. A Alura tem um plano anual que você paga uma vez e tem acesso direto a diversos cursos profissionais. Tá há anos querendo aprender a editar vídeos, tá há anos querendo aprender a fazer montagens no Photoshop, a criar um site. Todas essas habilidades você pode adquirir seguindo os cursos da Alura. Não só elas, como também todas as outras diversas possibilidades de cursos que você pode fazer para se tornar um profissional da tecnologia. Então se você anda com interesse de aprender uma nova habilidade, mesmo que seja apenas para seu hobby ou até por trabalho, para mudar de vida, vá atrás dos cursos da Alura e o link tá aí na descrição, dá uma olhadinha lá. Piadinha, Henrique, piadinha rápida. O que tem uma camisa azul e é um otário de merda? Mano, que isso? Tô virando best do Henrique, velho. Mano, a reviravolta que ninguém esperava, vai, mas poder que todos beijar ele já. Sheila, oh. Sheila. Henrique. Nakata! Não acredito. Cata. Protagonista da casa. Velho, estão apagando todo mundo que a gente gosta. Quer ver que vai sair o Nakata nessa porra? Tu se fudeu, japa. Fazer um complô? Fazer um complô. Complôzinho contra quem? Ana Lúcia. Complôzinho contra Ana Lúcia. Yes! Nakata! Aí o Nakata sai da casa. É cabo, complô. Ah, não, mano. Ia ser muito triste. Caralho, complô do cu do Nakata com a pica do Vitor. Minha popularidade tá alta pra caralho. Tu gosta de dançar, né, Nakata? Então dá uma rebolada aqui no colo do pai. Só que, claro, a gente era os dois gordos da casa. E existia alguma conexão aí e ela já tava sabendo que eu tava tramando contra ela. Vê quem é que vai formar esse paredão. Ih, ó, quem tá querendo dormir contigo. Sai daí, gorda. Que isso? Sai, sai, que isso? Tô indo tomar banho, tô indo tomar banho. Sai. O que ela quer contigo? Que isso, caralho? Que tá, porra? Xingou Nakata. Tá xingando Nakata. Graças ao meu amigo japonês dançarino Nakata, o complô deu certo e a Ana Lúcia realmente foi pro paredão. Me. Yes! Yes! Yes! Sai, filha da puta! Só que enquanto eu dava em cima da Tainá, óbvio que a Ana Lúcia não ia me deixar em paz. Eu acho que vamos ter a primeira traição, hein? Será? Me xingou pra caralho! Mano! Ah, foda-se, ela já vai sair da casa mesmo. Finalmente, finalmente vai ter a traição. E nem fudendo. Vai, a popularidade Edgar. Pode despencar, mano, por causa disso. Sobe muito nível, paquerar. Vou paquerar todos da casa. Foi aí que o Vitor se perdeu no papel e começou a dar em cima de todas da casa. Até da Sheila. Vou conseguir paquerar! Yes! Sheila, I'm gonna fuck your ass! Ou ia dar certo se não fosse... Sai, Nakata! Mano. Sai, Nakata! Não! Nakata! Nakata-san! O Nakata sempre empata foda, velho. Sim, onde é que ela foi? A piscina tem formado um saco! Nossa, caiu muito minha pontuação com a Patrícia. Preciso dar em cima dela também. Meu Deus. Por um segundo ela não te viu paquerando a outra. Mano do céu, perigo. Só que no paredão Nakata versus Ana Lúcia, a gente teve um plot twist inesperado. Não, não. Não vai ser não. A primeira vez que o de cima vai ganhar. Sempre o de baixo ganha, sempre o de baixo ganha, sempre o de baixo... Ana Lúcia, saia dessa casa só pro... Era mentira, Ana Lúcia só saiu mesmo, eu só queria dar um pouquinho de tensão no vídeo. É, viu? Você vai largar a vassoura e ele vai começar. Ah lá, ó. Ah, mano. Mano, ele adora dançar, velho. Será que a gente tenta puxar uma traição? Acho que a gente tá longe demais do programa pra trair, né, cara? Ah, cara, mas pô, ia ser uma emoçãozinha a mais. Eu acho que você deveria trair. Vamos de Sheila? De Sheila ou de Tainá? Tainá. Sheila é uma arrombada. Gene muito baixo pra trair. É o que dizem, gente. Um homem em sua missão não vê nada além de seu objetivo. Cara, nada vai me impedir de trair minha mulher hoje. Tadinho. Não quis, não quis. Era zoeira, ó, dança comigo. Era zoeira. Quer trair não? Então beleza. E aí, quer trair não? Prova do líder, vamos lá. Caralho, escolha um personagem. Bruxa, princesa, príncipe, mago, rainha. O careca. Não ganhei uma até agora, gente. Eu não ganhei uma prova do líder, porra. Puta que pariu. Como um dos meus objetivos falhou, de volta pro objetivo traição. Mano, você vai trair na frente de todo mundo? Meu Deus. Meu Deus, vão contar pra mulher. Tua popularidade subiu pra caralho. Só que essa felicidade não durou muito tempo. Tu é o alemão do BBB da nova geração. Não, Patrícia. Nossa! Patrícia, a gente se briga, mas a gente se ama. Sabe que tu não pode viver sem o gordinho, porra. Tu falou que gosta de um sofá, eu sou um sofá ambulante, porra. Me deita, tu senta em cima, piranha. É o pufinho. Sou um puff do amor, meu bem. Aqui, eu vou te contar uma piadinha. A loira foi no médico e disse assim, ó, médico, todo lugar que eu toco tá doendo. Acho que eu quebrei meu corpo inteiro. O médico fez um raio-x. Porra, loira, teu dedo tá quebrado. Que isso? Menos 399 depois da piada de loira? Porra! Nossa, cara, aí não, velho. Nossa, ela não esqueceu. Não, achei que ela ia esquecer da traição. Eu já tinha namorado duas vezes com a Patrícia e terminado duas vezes. Eu tava acabado. Eu estava em depressão. Eu não acreditava que o nosso romance tinha ido ao fim e fui me deitar. Não, é sábado que vai ser a escolha do líder. Então dá tempo de eu comer isso daqui. Cara, você tem que reconquistar a Patrícia pra atrair ela de volta. Não cozinha, Nakata. Puta que pariu, tu é o maior empata foda da porra desse jogo, Nakata-san. Precisava retomar meu namoro de novo com a Patrícia, porque eu sabia que eu não ia viver dentro dessa casa sem ela. Eram muitos dias sozinho. O amor é forte. Contar piada. Lembra quando eu era teu namorado? Filha da puta, foi conversar com outra. Tá me xingando! Ah, não, xingou a Sheila por me beijar. Deixa eu contar a piada, porra. Deixa eu contar a piada. Que sacanagem, vai cagar, véi. Patrícia, ô Patrícia, abre essa... Paulinho? Depois dela soltar um barrão forte, eu consegui contar algumas piadas pra ela e começar a trabalhar na base do nosso relacionamento pra ver se um dia ia rolar o nosso namoro. Teu cu fez um barulho cagando, parecia um pato. Foi assim, ó. Eu ainda não fui escolhido, eu acho que eu vou ser, cara. Que ela viu as safadezas que eu fiz. Paulinho. 500 já dá pra paquerar de novo, a gente levanta esse negócio aí, ela já me esqueceu já da traição, tá tudo bem, ó, tá até rindo. Ah, jogou os braços pra cima, que risada, essa diversão. Quem dança seus males espanta, gata. Não é assim, não. Peço pra ela fazer um complô contra alguém, será? Complô contra a Sheila. Só que, incrivelmente, a Patrícia, que é minha ex, e viu eu pegando a Sheila e traindo ela, não aceitou o complô contra a Sheila. A Sheila chegou, vai brigar com ela. Essa é a Tainá, burro. Ih, caralho, é verdade. Peguei as duas. Thug Life. Vamos lá, agora eu vou uma extensão. Só tem ele, é Henrique. É Henrique neles. Nossa, então vão tirar a Patrícia. Não. Velho. Não. Eu não vou ter não. A chance de reconciliar. Vai, vai, Patrícia. Rápido. Yes! Yes! Yes! Só se vive uma vez, Patrícia. Bora! Eu terminei com ela, aí voltei, aí traí ela, aí voltei. E o Henrique, eu era inimigo dele, coloquei ele no paredão, cara. E agora ele tá dançando comigo. Finalmente, todos os meus relacionamentos da casa estavam bastante aceitáveis. Eu tinha recuperado meu namoro, mas ainda tinha uma vozinha, uma pulga atrás da minha orelha. Vamos dar uma traidinha, vamos dar uma traidinha. Que isso, ficou muito alto, mano. Soma de leve. Tô aqui, infelizmente, enquanto a Patrícia tava tomando banho, meu personagem cedeu às vozes. Ela tá no banho. Vai trair ela agora. Vai, vai. Corre. Na frente do Henrique. Traição. Traição é traição. Yes. Yes. Que banho rápido, amor. A Patrícia saiu antes do que devia do banho, provavelmente só lavou a bunda naquele banho, não deve ter feito mais nada. E agora eu tava com uma estratégia nova. Eu ia evitar brigar com ela, porque assim eu não ia perder meus pontos. É só ficar longe dela que ela vai esquecer. Ai, meu Deus, a música. Eu corto mais. Qual que eu corto mais? Aí, ó, isso fica... Ai, sou tão gostável. Passando um pano pra você mesmo. Enquanto ela não souber, tá tudo... Tamo na terça de noite, gente. O que pode acontecer? Só que aí eu fui tentar dormir e eu não tava com sono, então eu era expelido da cama. Tá uma dormidinha? O que é pra dormir de novo? Que apneia. Olha o peso do cara aqui. Caralho, traz. Ainda falta dois. Não! Tô dormindo, pô, tô dormindo! Piranha, piranha, de... Então eu passei pelo meu terceiro término com a Patrícia dentro dessa casa e foi muito triste, mesmo com as vozes me dizendo... Cara, beija a Sheila pra motivar. Eu não conseguia ter forças, só queria me alegrar na piscina. Foda-se a Priscila. Não, pera. Patrícia. Priscila. Priscila, sabia o nome dela. Eu vou cagar dentro da piscina, foda-se. O lado positivo disso é que a Patrícia estava no paredão e justo contra o Paulinho, o cara que tinha o maior carisma da casa e tinha sobrevivido dois paredões complicados logo no início do jogo onde ninguém conhecia ele. Então não importava que eu tinha terminado com ela. Que se f... Patrícia, por favor, sai. Patrícia, não. Não, Paulinho. Não, Paulinho. Não. Não. Não. Não. Não. Paulinho! Paulinho, tu teve 3 chances de sair dessa casa. Patrícia, um boneco de neve entrou num bar. Nossa, agora vocês não estão mais namorando, você pode beijar a Sheila na frente dela sem remorso. Ah, vamos se beijar nessa porra. Nem fudeu. Foda-se, tem outro. Enquanto você dança, eu penso na xereca da Sheila. Tá uma piada aí, ó. Quem tem 2 chifres, fica de 4. Não. Tu, pô. Cara, eu vou paquerar ela de novo, cara. É que fala que é maluco, filha da puta, mano. Você consegue, ela te ama. Ela foi pro confessionário. O Vitória é foda. O Vitória é foda. O confessionário. O Atlético Paranaense é complicado também. Mano, tá indo pra quarta pra caralho. São almas gêmeas, cara, filho. Isso é o amor. Mano, deve estar a galera lá. Caralho, esse gordinho joga e joga. Pega aquele que ele quiser. Na moral, o Vitória é foda. Mutirão pro Vitor ficar na casa. Então, depois de muitos enroscos e desenroscos, não sei falar. Então, depois de muitos rolos e desenrolos, eu consegui voltar com Patrícia. Yeah! Quem nasceu pra estar junto não tem putiane que separe. Vou beijar cheiro. Nakata? Tá pensando o que eu tô pensando? O Nakata nunca recusou uma dança. Caralho, mó cagão. Patrícia deu mó cagão. Caralho, Patrícia cagou erradão. Agora tava tudo ótimo na casa, tava tudo alto astral, eu tinha voltado meu namoro, tava tudo perfeito. E só tinha 6 pessoas sobrando. Eu tinha que ganhar a prova do líder, não é possível. Prova 2. Não, aquele ali era eu melhor. Eu sabia direto, a boca do boqueteiro. É, olho é a boca do boqueteiro. Vai escolher o olho fechado. Não. Não. Ele vai ganhar o líder, ó. Não. Caralho, da. Meu, nossa, ainda bem que vocês voltaram a namorar. Ô, gatinha, que é isso? Tá fazendo eu ir atrás? Cheirinho de cocô erradão? Eu ouvi o barulho do Plock que fez lá no vaso. Tu não tá indo cagar de novo, né? Ô, mulher! Para de cagar, me dá atenção! Mano, ela cagou erradão, fui beijar. Mano! Que? Não! Mano, não deu tempo, mas nem fudendo, eu vi o Plock, hein? Não, caralho, é nóis pra sempre, Patrícia. Patrícia, é nossa, é nóis demais, até fora dessa casa, Patrícia. Mas assim, nem tudo era felicidade e algum inimigo a gente ainda tinha que ter, então que fosse a antiga. Toma, Sheila! Yes! Vai ter que trair com a Tainá, velho. E as cenas a seguir podem ser chocantes, porque eu tive um plano maligno. Olha, Tainá, o que, que foi? Quer fazer um complôzinho aqui contra o Nakata? O Henrique não, Nakata não! Ela aceitou! Ah, o Nakata, Vitor, o cara dançou contigo a edição inteira! Tudo uma sacanagem, porque se liga agora. E aí, ô Henrique, vamos fazer um complô contra a Tainá? Na frente dela! Mano, ela vai ver, vai dar merda, Vitor. Henrique, complôzinho? Aí, composição. Na frente dela, cara. Tá. Aí, Sheila. Contra o Henrique. Contra a Tainá, que rapidão, cara. Essa vagabunda no pau, porra. Meu, ela viu. Vai se fuder, sua galinha. Se foda, piranha, tu tá fudido. Tá, eu acho que eu acabei de matar a Tainá já. Que isso, cara? Foi longe, hein, esse programa. Pera, eu acho que pra fechar todos agora tem que ir no Nakata. Só que eu me esqueci de um detalhe e perdi uma das maiores amizades do programa. Ah, ele ouviu o que eu fiz contra ele. Caralho, perdi meu nível com o Nakata pela primeira vez, velho. E vai acabar o domingo, vai ser o domingo, mano, dos votos. Não. Você não pode dançar com o Nakata. Meu, olha a merda. Cara, é rezar falso. Que os caras sigam realmente o que eu pedi, velho. Tainá. Yes! Só a Tainá voltou no Nakata. Cara, ela sou brigou bom. Com o Vitor, mas mesmo não, assim... Não, Nakata, velho. Ah, velho. Não. Desculpa, velho, desculpa. Aceito de primeira. Cara, tô recuperando todo o amor do Nakata já, velho. Nakata, isso é pra vida. A gente vai dançar junto lá fora. O Brasil tá vendo, Nakata, o Brasil tá vendo. Mano, por que veio 2 vezes a música? E com muita felicidade no coração, tava na hora de dar o adeus pra Sheila. Adeus, minha maior inimiga dessa casa. Sheila versus Tainá. Alguma delas obrigatoriamente sairá. Vai ser a Tainá. Falei. Yes. Tainá, confissões do Henrique. Dinheiro, porra! Cara, já tenho que ir pra piscina de novo, velho. Que vida difícil a minha. Saiu bolinha quando eu perdi. O filtro da piscina ficou espirrando água no meu pau. Coloquei o pinto no buraco da sucção na água. Tive saudade de algumas partes do BBB, tipo fazer sexo. Mano. Por mais que isso pareça uma piada, isso também era uma crítica verídica ao jogo. Como ele foi feito em pouco tempo, a gente tinha poucas ações que realmente influenciavam em alguma coisa dentro da casa, como você pode ver. E também eu acho que ele era focado mais pra um público infantil nessa época, então não tinha realmente a chance deles colocarem as coisas reais que acontecem durante o programa. Então não tinha os shows musicais, não tinha as festas temáticas, que são muito famosas no programa, não tinha nem o sistema de anjo. Cara, só tem 5 cartas. Vamos lá, eu acho, mano, que uma dessas dá o líder. Essa daqui, velho. Essa daqui. É o Nakata. Não me enche o saco, Sheila. O que tu quer, caralho? Quer acabar com o namoro de novo, porra? Tu não tá indo na piscina, né, Nakata? Nakata acabou de sair da hidromassagem, velho. Nakata. Molhadinho. Cara. E perambulando com o Nakata pela casa, eu queria alcançar o nível 1000 com ele, o maior nível de amizade possível com alguém da casa. Só que aparentemente isso era impossível com homens, ou pelo menos com o Nakata. Minha amizade com o Nakata tá capada em 799. Mano, o jogo limitou minha amizade com o Nakata. É hora da verdade, porra. E aí era a hora da decisão do Nakata de quem ele ia colocar no paredão essa semana. Nakata, pensa bem. Nakata, essa é a minha namorada. O que tu quer dizer com isso, cara? Fazer complô? Sheila. Só que infelizmente o meu plano de fazer um complô contra a Sheila não deu certo porque o Henrique não quis. Caralho, a Sheila ouviu falar do complô. Nossa, agora não vai... Nossa, zerou. Zerou. Só que claramente os meus problemas estavam diferentes dos problemas que o Humilde tava vendo na gameplay. Agora vai ser difícil de trair. Mas pelo menos eu tinha minha namorada Patrícia, que era uma garantia de aceitar o complô. Fazer um complô, Sheila. Bora, por favor, gata. Tirar essa mulher. Que isso? Ela brigou contigo, me beijou. Que é, Sheila? Caralho. Vou tá na Sheila. Eu mantenho, tá, eu mantenho Sheila. Yes, yes. Tá lá. Deus é bom. É isso, Sheila. Otário em você, hein? Tem alguém que tá te odiando aí. É Sheila, porra. Só que eu tinha ficado tão focado no jogo, em ficar com o Nakata e me divertir e ser alto astral, que eu não percebi outro aspecto da gameplay. Popularidade zero! Vamos recuperar essa popularidade. Primeiro, eu pego uma arma e dou um tiro na Patrícia. Ui, bebê. Isso faz subir a motivação, hein? Ali, ó, a Sheila pensando na contínuo. Por isso que só faz merda. Patrícia tá me esperando do lado da cama. Eu tô pensando no amor e ela tá pensando na banana. Graças a Deus, era hora de pelo menos a Sheila finalmente sair dessa casa e a gente poder ter um dia tranquilo nisso daqui. Eu, minha namorada, Nakata, Henrique, só os melhores amigos. Se a Sheila tiver embaixo, quer dizer que ela saiu. Sheila saiu. Meu Deus. Não! Não! Meu Deus. Não. Isso não tá acontecendo. Não. Isso não tá acontecendo. Não, não, não. Mano. Eu tinha perdido a minha namorada. Ela foi expulsa do programa e eu não ia ter mais os beijos lindos dela. Eu não ia mais ter os momentos épicos dançando com ela, curtindo ela na piscina, traindo ela e depois voltando com ela 4 vezes. Pensando bem, eu não era um bom namorado pra ela. Não, acho que foi bom, foi melhor assim, cara. Só que agora, como só tinha 4 pessoas na casa, eu ia ser obrigado a me dar bem com a Sheila, então eu pedi uma reconciliação. Uhum. Ela aceitou! E aí, galera, que tipo de bandeclai vocês querem? Qual é que é a tua, Henrique? E acredite se quiser, finalmente, faltando só 4 pessoas na casa, naquela prova do líder. Cara, só tem 4 conchas. Eu perdi também. Cara, bom é que o Nakata me ama pra caralho. Tu nunca consegue, mano, que ódio. Eu xinguei ela sem querer! Ai, mano. Acredite se quiser, isso foi totalmente sem querer, de verdade, porque a câmera mexeu bem na hora e puxou um pouquinho meu mouse e já era. Tanto trabalho pra nada, mano. Eu tinha xingado a Sheila bem na semana que eu mais precisava do apoio moral dela. Mano, tua popularidade tá em 32%. Porque eu mandei a Sheila a merda. Dá pra usar os halteres? Cara. É, dá, ué. Depois mano, de muito... séculos. A motivação aumenta pra caralho. Música, música, música. Que isso, a motivação e a felicidade da casa. O cara mó gordão. Última semana, tem halteres. Precisava mais do que tudo ir atrás da Sheila e conseguir conversar com ela o máximo que desse pra recuperar os nossos pontos. Porra, caralho, onde é que tu tá indo? Tu não vai dormir, né? Que? O meu quarto. Mantém essa cena na mente que ela vai ser muito importante daqui a pouquinho. De qualquer modo, eu ainda tava com medo, porque mesmo sendo na Kata, eu não sabia que nível a programação do jogo ia identificar essa nossa grande amizade e ele ia votar em outra pessoa. Eu não tinha ido a nenhum paredão ainda. Que pariu. Meu Deus, líder. Yes! Yes! Yes. Oi, na Kata, nossa, na Kata eu tô o melhorzinho deles. Ela complô contra a Sheila. Ela vai perder nada só pra vocês dois. Aham. Yes! Nem adianta eu tentar... Tá vindo. Necessidade de cagar. Ignorando a necessidade de cagar, coisa que ele deveria ter feito, o Vitor partiu pro paredão, onde ele quase se cagou de medo. Puta que pariu. Toma, Sheila. Yes. Yes. Mas se o Henrique sair, eu vou... Nossa, o Henrique não vai sair não, velho. Nem fala um negócio desse. Mano, quero nem pensar num negócio desse. O Megalodon. O Nakata tava vindo dançar. Mano. Mano. Meu Deus. Sheila. Não. Sheila, Deus, Sheila, não. Sheila, Sheila. Não, não, não, não, não. Não! Não! Não! Ah, mano. Logo ele que queria tanto dinheiro foi embora como quarto colocado que não ganha porra nenhuma. A gente tava oficialmente no último dia do programa. Agora era só a escolha do público pra me salvar. O Nakata gostava de mim, a Sheila me detestava e o Henrique, que era meu amigo, tinha acabado de sair. A gente tinha vivido grandes, lindas histórias. Desde um ódio profundo até um amor inexplicável. Mas agora eu não podia mais fazer complô. Não tinha mais nada que pudesse me fazer realmente ter uma estratégia contra eles. Ou pelo menos, isso é o que eu pensei. Fofocar roubo? Cara, eu tô com medo de perder por fofocar roubo. Eu não tô entendendo se fofocar é um roubo ou se eu vou fofocar sobre um roubo. Cara, tá chamando ela de ladra. Na hora, eu achei que eu tava sendo uma pessoa desagradável. Mas depois eu li no manual e descobri que, de fato, aquela hora que a Sheila foi pro quarto que eu segui ela pra conversar, foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque eu peguei ela roubando comida da geladeira do líder. E no instante que eu acabei de falar com ele, o Nakata saiu andando de uma forma séria que eu nunca vi ele andar antes. E foi confrontar a Sheila. Brigando, tão brigando? Xinga ela também. Mano, minha popularidade tá 39%, velho. Aparentemente, ter descoberto o roubo dela me ajudou muito a melhorar minha popularidade e também fortificou mais ainda minha amizade com o Nakata. Ah, mano... Se fudeu, Sheila, ia tomar um banhinho no bairro. Ai, o gordinho tá nervoso, olha os bracinhos. Ai, caralho, quanto é que falta? Ai, meu Deus. Dia da escolha do vencedor do BBB, cara. Gente, 3 horas e 23 minutos que culminam nesse exato momento, velho. É agora. É os votos. Vitor! Yes! Yeah! Se fudeu, Sheila, sua vagabunda! Nakata, porra! Te falei que a gente ia vencer! Contra todas as minhas expectativas, na primeira vez que eu joguei esse jogo, eu consegui ganhar. Eu traí, me reconciliei, fiz amizades, fiz inimigos, fiz arqui-inimigos. Fiz mais amizades com arqui-inimigos, traí de novo, reconciliei novamente namoros. E mais do que tudo, comi pra caramba só pra poder então cozinhar pra casa e ganhar pontos sendo falso. E mesmo assim, ainda fui o vencedor do Big Brother Brasil depois de 3 horas de gameplay. Caralho! Você é grande vencedor do Big Brother Brasil! Realmente você é grande. Você não é, é nem grande. Você é o grande, você é grande. O Vitor pegou todas as mulheres da casa, namorou 5 vezes com a mesma mulher, saiu milionário, xingou, chamou a mulher do fim de lata e ainda venceu. Cara, que jogaço. Hã? Iron Maiden, Stratovarius e Metallica. Michael Schumacher. Então vamos lá às minhas considerações finais sobre esse jogo. Pra época e pro tempo que ele foi feito, eu amei esse projeto. Eu jamais imaginei que eu gostaria de jogar algo desse gênero, algo que tu tem que ficar toda hora tentando grindar uma amizade com alguém, construir relacionamentos falsos, ser um duas caras do caramba. Mas como tu não tá fazendo isso na realidade, sim no mundo do jogo, isso deixa tudo muito mais engraçado. E melhor ainda, se você levar a gameplay a sério do jeito que eu e os meus amigos estavam levando, que a gente queria realmente fazer isso ser divertido pra gente. É um jogo que falta, sim, bastante do conteúdo original do programa. E, de novo, isso pode ser desculpado pelo tempo de produção que ele teve. Muitas vezes a gente dialogou durante o jogo de como ele era lento também. Os dias da semana tinham que passar inteiros. Você não tinha, tipo, uma ferramenta de passar o dia direto, se você quisesse, o que teria ajudado muito, principalmente nos dias que já tava meio setado que uma coisa ia acontecer, ou que não tinha ninguém nem pra conversar, porque não tinha nenhum tipo de atividade extra pra fazer. Então, pra mim, o maior problema desse jogo é falta de conteúdos diferentes, porque chega uma hora que lá pela uma hora de jogo você já fez tudo que tinha pra fazer na casa e mais, e também o fato da duração do jogo ser de 3 horas direto você jogando ele pra você poder ganhar de fato ele ou perder no fim. Mas eu não posso mentir que eu não me diverti criando essa história toda com esses personagens e fingindo que isso era uma vida real desse cara dentro dessa casa. E eu espero que um dia exista um jogo baseado nisso, que tenha ainda mais tipos de interação e partes parecidas com o programa original pra gente poder brincar mais ainda de ser um falso desagradável dentro de uma casa. Essa foi a minha Gema Review do Big Brother Brasil, que eu fiquei anos e anos de fazer e eu finalmente coloquei pra frente o projeto. Eu achei que ia ser uma gravação de meia hora. A minha ideia é fazer uma review normal, mas pra variar sempre acontece alguma coisa que me faz cair num vídeo gigantesco. A gente se divertiu tanto jogando isso que eu fiquei com muita pena de jogar fora toda essa gravação do Big Brother. E eu espero muito de verdade que você tenha curtido esse híbrido entre a minha jornada dentro do Big Brother com o início de análise e Gema Review de verdade. Nesse ponto, na verdade, o vídeo ficou bem parecido com o do GTA São Paulo, onde eu iniciei fazendo a área da análise e depois eu parti para a jornada do herói dentro do jogo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, riu aí, se divertiu, compartilha com algum amigo se você puder, porque realmente me ajuda a poder seguir fazendo esses vídeos longos, porque daí eles rendem alguma coisa e eu vejo que eu ainda tenho espaço para fazer eles. Muito obrigado de verdade pelo apoio que vocês sempre dão pros conteúdos que eu posto aqui no canal. E meu Deus, é difícil abandonar um vídeo, né? Quando a gente já tá chegando no finzinho dele, assim, a gente fala bastante. Fica difícil dizer tchau. Às vezes pode ser até que do nada o vídeo acabe quando você menos tiver esperando.